Já passei fome nessa vida, sonhei com um copo de leite. Eu bebi água do esgoto e não morri de sede. Vi meu irmão se afogando na enxurrada, vi a terra do barranco soterrando nossa casa. Barraco humilde com paredes de madeirite, sem água encanada, com teto de brasilite. O sol rachava e eu descalço na cidade, de farol em farol pedindo esmola pra ter um rider. Meu estômago roncava, a cabeça girava. Era tanta fome que eu quase desmaiava. Quantas vezes disputei o lixo com os cachorros? Eu rasgava a sacola pra roer um pedaço de osso. Fui humilhado quando eu cuidava de carro. Pedia um real e o boy jogava 10 centavos. Embaixo da ponte, em uma caixa de papelão, eu e minha mãe dividiam um pedaço de pão. Ó, Senhor, ouça meu recado, abençoe nossa vida e esse pão embolorado, que amanhã será um lindo dia. E se Deus quiser, eu vou comer um prato de comida. Moleque magro, desnutrido e pálido, minha mãe catava papelão com os cabelos grisalhos. Como eu queria poder ir pra escola, ao invés de pedir roupa na igreja católica. Queria brincar de bater figurinha, balançar no balanco e jogar burquinha. Ser criança pelo menos um dia na vida, sem fome, sem sede, um segundo de alegria pra mim já seria o suficiente pra me esquecer da fome e do fato de ser indigente. Cadê o anjo da guarda que o povo fala? Enquanto Deus não ajuda, eu continuo catando lata. Eu vivo com fome e o boy come lagosta. Jantar no restaurante ou na casa da sopa, comendo um prato de feijão com farinha, pedindo um cobertor, um copo de água fria. Comida, roupa, água e casa. Eu necessito de coisas que pra muitos não faz falta. Mendigo, andarilho, me chama do que quiser, mas nos dias de frio eu me aqueço café. Mas vale eu com fome e com Deus, do que você sem fome e sem Deus. A batalha continua, aos olhos de Deus somos irmãos. Moro na rua debaixo da ponte, em uma caixa de papelão. Ser honesto, sofrer, mas correr pelo certo, vencer, mesmo morando no inferno. Basta crer, acreditar, não deixa de sonhar, viver. Procurar ser honesto, sofrer, mas correr pelo certo, vencer, mesmo morando no inferno. Basta crer, acreditar, não deixa de sonhar. Aí moleque, não desanima não, ergue a cabeça. Preconceito, racismo, inveja, braço gordo, tenho certeza. Vai querer me atrasar, cê tem aparência de monstro. Infelizmente o rap tá crescendo, e vários por quebrando. Cê me queria, seu sonho era me ver enjaulado. Ao contrário, tô aqui no seu som, fazendo estrago. Seu filho e sua filha cresceu e gosta de rap. No seu PC só dá nós, e nós resgatando os moleques. Felizmente tá assim, e nós aqui cresceu. Cê é preto, pobre, branco, favela, é tudo, tu tá meu. Cê é sofredor, reconheça que seu valor é nós por nós, favela, moramos interior. Jamais vou dizer que meu rap é violento, mas olha bem pra favela, porra, é tudo sofrimento. É triste ver criança sonhando com Hot Wheels, mas não tem nem dinheiro pra pôr fralda no seu filho. E aí, tem alguém aí ou é em vão? É triste relatar miséria, mas falo com meu coração. Se revoltar é normal, quantos que meteu os ferros e acabaram no caixão doado no cemitério? Que vida é essa? Se tem resposta, então fala pra mim. Só vejo pobre morrendo, zico falando assim. Tem que morrer mesmo, ó, é tudo vagabundo. Se não vai pra cadeia, viver em outro mundo. Aí, cuzão, não é bem assim, cê tá no berço de ouro. Carro zero na garagem, o que sobra pro meu povo? Trampar, ser costureiro, servente de pedreiro, malemada pra comer. Mas fazer o que se é desse jeito? Sou honesto, não nego, aí só canto meu rap. Mas já pensei em roubar, comprar minha casa, ser um pouco alegre. Mas Deus falou pra mim, esqueça do dinheiro, isso é tudo uma ilusão, não leva nada no inteiro. Mas Senhor, me perdoa, mas é muito sofrimento. É triste ver só gente do meu povo morrendo. Em vão não, só quero ser feliz. Um barraco sem piso, banheiro, luz, que cê me diz? Desempregado, o aluguel já tá vendido. vencendo. O armário tá vazio, só vai entender. Vem vendo sofrimento, mas ao contrário, se pá, os boy vai me criticar. Sem emprego, estudo, só me resta roubar. Fazer o que do céu pra mim não cai dinheiro. Meu filho fica jogado no mundo, não vai ser herdeiro. Se é pra viver, sofrer, é o que resta pra nós. Sou favela mesmo, abençoado com a força da voz. E é assim, ó, e eu sou por você. Favelado, pobre, humilde, mas não deixo de viver. E você? Cê tá comigo, então segue em frente. É nós por nós, lutando por gente da gente. Viver, procurar ser honesto, sofrer, mas correr pelo certo, vencer, mesmo morando no inferno. Basta crer, acreditar, não deixa de sonhar. Viver, procurar ser honesto, sofrer, mas correr pelo certo, vencer, mesmo morando no inferno. Basta crer, acreditar, não deixa de sonhar.